Gino, dai, dentro morreu. Mas o seu regado permaneceu, é seu. Ele está vivo com suas obras. Tem aquele lá que é em formato de onda. Só faltava um formato de ovo pra ele ser premiado de novo. Oscar Neymar se foi e vai deixar muita saudade nos campos. Cadê os gols do ângulo? Cadê os gols com formato de arquitetura? O arquiteto de grandes jogadas, muitas polêmicas, levando altas entradas. O arquiteto de grandes jogadas, muita polêmica e altas entradas. Oscar Neymar. O Neymar é um cai-cai, mas a obra do Neymar não cai. Ele construiu Brasília e transformou aquela cidade numa ilha. Só que o Neymar acaba de fazer outra filha. Memorial da América Latina é tudo a minha cena. Memorial América Latina, a Barra Funda é a minha sina. Chileno.